Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a mais um Falar de Memória, sempre com João Guedes, a guiar os passos pela história de Macau. Hoje, para recordar, o homem por trás da única ofensiva militar de Portugal contra a China, João. Foi protagonizada pelo Coronel Mesquita. Estamos aqui na avenida com o nome dele, uma das avenidas importantes à altura do novo Macau. O Coronel Mesquita surge exatamente na dobragem do século XIX, na sequência da morte do Ferreira do Amaral. E então, Ferreira do Amaral é assassinado em 49 e, entretanto, as tensões aumentam fortissimamente com a China. E daqui de um pequeno forte que existia aqui em Zhuhai, que hoje já praticamente não se vê, os edifícios são mais altos que a colina onde estava esse forte, as tropas que lá estavam começam a fazer fogo sobre Macau. Isto porque, entretanto, corvetas e brigues americanos, ingleses, franceses se aproximaram de Macau para defender a colónia contra qualquer tentativa de incursão chinesa. Ora bom, aqui o forte de Mon Ah responde ao fogo com uma peça que os franceses tinham oferecido a Macau, uma peça moderna, Canin. Só que o que aconteceu foi que quando Mon Ah dispara o primeiro tiro, a peça rebenta. E de maneira que Macau ficou sem possibilidade de se defender do fogo inimigo. Ora, nessa altura, o tenente Vicente Nicolau de Mesquita, que comanda uma companhia pequena, uns 50 ou 60 homens, oferece-se como voluntário para ir calar a fortaleza que está a disparar. Praticamente, ele faz uma aventura sozinho. Ele pergunta quem quer ir com ele, a companhia que ele comandava responde-lhe toda que sim, ele atravessa os canaviais, na altura não havia nada, era um ermo, até esse forte. Ele avança para lá, consegue com os croques abordar a muralha, sobe à muralha, aniquila a guarnição e chega fogo aos barris de pólvora e faz explodir o forte. Pronto. E não há dúvida que salvou Macau. Então, a partir daí é considerado, se há, ou melhor, se havia um herói macaense, esse era de facto o Coronel Mesquita. Vicente Nicolau de Mesquita é depois condecorado, nomeadamente com a Torre Espada, que é a mais alta condecoração de militar portuguesa. Esse feito de armas, que não tem consequências, porque a atitude do Vicente Nicolau de Mesquita é uma atitude individual. Portanto, o Estado-Maior Militar não subscreve o avanço sobre o fortim de Zhuhai. Portanto, não há qualquer intenção portuguesa de dilatar as fronteiras de Macau. Por isso, o gesto dele não tem consequências, mas de qualquer maneira, para a carreira profissional de Mesquita, é um feito importantíssimo e faz com que ele seja, ele era dos quadros coloniais, faz com que ele seja rapidamente promovido a coronel. Coronel é, portanto, um oficial superior, falta-lhe só mais um degrau para chegar a general. No entanto, Vicente Nicolau de Mesquita é uma figura de psiquiatria, ele é um homem que aquele feito de armas o transtornou, e de maneira que ele tem vários problemas com outros militares, até que depois é enviado para a Taipa para comandar a guarnição da Taipa, porque na altura a Taipa ficava muitíssimo longe de Macau, portanto não havia pontes, era por navio que se chegava lá e demorava-se largas horas até. Portanto, foi uma forma de pôr o Coronel Mesquita longe da capital, se assim se pode dizer, que era Macau. E de maneira que, entretanto, ele tem várias filhas e uma das filhas anda com um médico de Macau. Esse médico era casado numa terra pequena como Macau, isso é um escândalo. E se já havia um transtorno mental por parte do Coronel Mesquita, isso ficou ainda. Só agravou a situação. Exatamente, agravou a situação. De maneira que, a certa altura, Mesquita dispara sobre a família, mata a mulher, mata uma das filhas e a seguir suicida-se. Pronto. Ora bom, é assim que termina, mesmo a Dostoiévski, história de um herói trágico. De um herói trágico, exatamente. Um homem que é, ele, pelo facto de ele se ter suicidado, na altura a Igreja Católica tinha uma força enorme aqui em Macau e, portanto... Um grande estigma. Exatamente, portanto ele é recusado um funeral católico. Isso é muito grave, tem um processo disciplinar militar, são-lhe retiradas as condecorações e ele morre em Campa Rasa. E depois, mais tarde, a sua figura vem a ser depois recuperada e vem a ser motivo de polémicas políticas, porque havia sempre o deputado ou o senador de Macau que queria ser deputado ou senador em Lisboa e aproveitava a figura do Coronel Mesquita e apelava, claro, ao voto macaense, no sentido de dizer que ele foi injustamente condenado, tudo isso. E é assim desapareceu uma figura interessantíssima da história recente de Macau. Um herói trágico, assim recordamos Vicente Nicolau Mesquita, para a história ficou o Coronel Mesquita, esteve então por trás da única ofensiva militar de Portugal contra a China. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.